Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Tem o Jefferson. Do meu lado direito está o Lucas. Não pensei o que falar agora. Pra variar. É por isso que eu falei isso. Infelizmente nós estamos sem o Jefferson hoje porque ele tá numa escala de trabalho escrava lá no Japão. Ô louco, não fala assim que dá B.O. pra gente. Essa semana eu fui pra Zona do Mar, a Zona Sul. E, ó, convenhamos que eu vou juntar toda a Zona Sul num grande bolinho, por mais que a Zona Sul seja enorme e vai pro confim do mundo. Eu fui pra estação de trem, eu saí daqui, demorei 2 horas pra chegar. Foi na estação. Foi uma antes da Grajaú. Alguma coisa Interlagos. É, a Primavera Interlagos. Primavera Interlagos. Mano, lá é um buraco. Não é um buraco, mas tudo bem. Mano, tem a estação de metrô, é favela pra frente e favela pra trás, velho. Não, a estação de trem fica cercada por um pouquinho por uma comunidade. Comunidade. É comunidade a palavra. Não é bem favela, é porque o Jomon, ele é do cara que ficava jogando bolinha de gude no carpete, né? Ele vive... Né? É, mano, é claro, eu moro no centro da cidade, se eu saio pra brincar, eu saio pra brincar o cracudo, porra. Mas olha só, Jomon, eu quero te falar que esse lugar, onde tem a estação de trem da Primavera Interlagos, é só aquele pequeno pedacinho que tem um lugarzinho um pouquinho mais humilde, tá? Porque ali é um bairro residencial como qualquer outro. Mas enfim, conta aí sua história, vai. Você foi abusado? O que aconteceu? Não, foi essa merda. Tipo, foi essa... Foi fora abusado. Uns caras muito escroto, tipo, uns caras muito mal encarados na saída da estação de trem. Aí eu peguei um Uber e fui até ali a Represa Ipiranga pra ir numa pizzaria. Ipiranga? Represa... Guarapiranga. Tá bom. Eu tô imaginando o Jomon que nem o Bossa saindo, sabe, andando na rua. Porra, meu, acabei de chegar num lugar que eu nem conheço. Deu uma puta encarada no cara aqui. Não era um lugar legal, não era um lugar legal. Tomei o soco na barriga e deu vontade de cagar. Mas o que você foi fazer aqui, João? Eu fui numa pizzaria, velho. Porque um amigo da Zona Norte resolveu que ali era legal, uma pizzaria aí. 2 horas e meia longe da casa dele. Foi bom, só que o problema foi essa saída aí, essa zona limbo, que é o sul. E nem é tão sul assim, né? Sim, depois tem Parelheiros, etc. É, mas então, é isso aí. Aí é sul-sul, aí é sul raiz. Olha só, essa região que tá ligando essa Primavera Interlagos é mais ou menos o bairro de Interlagos, né? O problema é que a galera, ela acha que Interlagos é um município que abrange Grajaú e Parelheiros, que são lugares um pouco piores, assim, a tendência é ir piorando quanto mais sentido Parelheiros, né? Gente, não é assim, entendeu? O Interlagos não é um lugar extremamente longe, assim, é porque a galera inventa, mas não é muito longe. Eu realmente, se eu for pra casa do Jomon, eu levo meia hora, mano. Mano, R$60 pra estação Tatuapé não é um lugar perto, velho. Mano, mas da sua casa até a estação Tatuapé você também vai pagar caro. O Mario defende Zona Sul de todo jeito. É óbvio que eu defendo, o lugar onde nasci, mano. Eu não defendo o centro, eu não falo que não tem cracudo. Já havia um jogo da série Atelier anunciado para plataformas desconhecidas. Nessa semana a gente ficou sabendo, eu não sei se a gente já sabia o nome do jogo, mas essa semana a gente ficou sabendo quais eram as plataformas e detalhes do jogo. As plataformas vão ser o PS Vita, o PlayStation 4 e o Nintendo Switch. Essa é a grande surpresa do negócio. E vai ser o terceiro jogo da subsérie Mysterious, que vai ser Atelier Linde in Sur, Alchemist of Mysterious Paint. Alquimistas da pintura misteriosa, né? Ele vai ser provavelmente, se considerar igual aos outros ateliês, que são sempre trilogias, esse vai fechar a trilogia dos outros dois jogos que lançou no PS Vita e no PS4. Aí tá o grande problema. Esses dois jogos não foram... O Firis e o Sophie, que são o segundo e o primeiro, respectivamente, não foram lançados para o Nintendo Switch. E o terceiro jogo da série vai ser. O terceiro jogo dessa subsérie vai ser. Isso não é novidade para o usuário da Nintendo, né? O Mass Effect 3 no Wii U teve isso. O Assassin's Creed 3, que tava fechando uma saga de Assassin's Creed também, no Wii U teve isso. E às vezes os caras usam para julgar vendas. Esses lançamentos aleatórios de final de série que, de repente... Nossa, como assim não compraram nesse novo console? O que vocês acham esses encerramentos de série? Normalmente encerramento na Mass Effect 3, Assassin's Creed... Assassin's Creed 3 também foi. O que vocês acham desses encerramentos de série em outros consoles? É, eu só não acho tanto problema no Atelier, porque esse jogo são protagonistas novas, né? São duas irmãs gêmeas lá, e você pode jogar como se nada tivesse acontecido, né? É só ter o problema de você não conhecer o Atelier. É que você não vai conhecer as referências, né? Que às vezes... Esse tá menos um problema geral. Só que, normalmente, numa trilogia, existem personagens recorrentes. Esse, pra mim, eu acho que é o mais chato disso, né? Por mais que, sim, esse, comparando aos outros dois, que são bizarros os casos, esse aí, tipo, são casos que o conhecimento interior é muito necessário, esse é mais pra referência aqui e ali. Eu tenho um bom exemplo, que eu acabei me fudendo com essa aí de comprar um jogo que passou pra outra plataforma, né? Que foi... Ele não é o jogo que finalizou a série, mas é o Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Eu pensei em citar Kingdom Hearts, mas Kingdom Hearts é tão, tipo, é tão separado que não dá pra considerar mais, eu acho. Não, então, eu nunca joguei antes Kingdom Hearts. Eu fui jogar o de 3DS, eu não entendi porra nenhuma, nada. Apareceu o Mickey lá batendo na galera, tinha uns caras de capuz, eu não sei porra nenhuma. E eu parei de jogar. O Kingdom Hearts em consoles da Nintendo é só pra você quebrar a cabeça mesmo, porque o Chain of Memories foi a mesma coisa. E o 358 é pior ainda, né, velho? É, e eu conheço muita... E exatamente, todos os spin-offs que lançaram pros consoles da Nintendo fizeram a galera quebrar a cabeça e jogar nos outros consoles, né? E eu conheço muita gente que começou a jogar Kingdom Hearts por causa dos jogos dos consoles da Nintendo e depois começaram a jogar a franquia pelos jogos do Play 2, etc. Eu desisti. Então, você acho que é exceção, mas acho que na melhor das hipóteses, a maioria da galera, ela realmente ela foi procurar vai o jogo. Atrás do resto. É. Então não é uma má ideia isso, né? Então, lançar desse jeito assim, eu vejo super negativamente, mas só que não, se isso acontece, Jamon, é bom. Depende muito. O caso do Kingdom Hearts é até aceitável, porque estão saindo coletâneas com vários jogos juntos. Não, mas então... no 3DS não tinha isso, né? No 3DS não, não. Era... E foda-se. Sim, mas eu vou falar o seguinte, o cara não precisa comprar um PS2, um DS, um sei lá o que, todos os consoles pra jogar. O cara tem o PS4, provavelmente as pessoas geralmente têm dois consoles, né, da geração nova, ou um mesmo, não sei. Ela compra tá a coletânea... Você tá falando de nintendista que nunca pode se garantir só a console da Nintendo. É verdade. Mas pessoas mais comuns costumam ter dois consoles, né? Ah, eu vejo isso como uma expectativa de ter uma coletânea de jogos do Atelier pro Switch. Você tá lançando esse, por que não os outros anteriores não podem ser lançados, né? Porque a Ghost não sabe portar coisa, e nem a Tecmo. Eu acho que é uma grande expectativa, até porque estão vindo muitos jogos de RPG pro Switch. E o console tá vendendo horrores no Japão, né? Eu não acho que esse Atelier vai ter. Eu não acho que Mysteries não vai ter coletânea, mas eu acho que, tipo, como a Ghost agora tá com a engine do Switch, mano, provavelmente tudo que ia sair pro Vita vai sair pro Switch agora. Era o que eu já tinha falado, eu tinha chutado que ia ter um Atelier, acertei, sou muito bom. Acho que só futuros Atelier, acho que antigo não vem. Se vier, eu fico feliz, mas duvido. Pra quem nunca jogou já um Atelier, etc, você acha que vale... É que nem o Lucas, por exemplo, que não conhece. Você acha que vale a pena o cara comprar... agora essa versão pro Switch, você acha que ele vai aproveitar bem o jogo, ou você acha que é melhor, que nem Kingdom Hearts, que não, você não entende muitas referências, ele começar antes as outras versões do jogo e depois ir partir pra isso? Mano, você tem curiosidade da série, e a série tem uma premissa muito ruim de fazer item, né? Ninguém gosta de craftar item, mas é muito gostoso. Então... Fala isso pra galera que joga Minecraft, viu, cara? É, eu ia citar isso. É, não, justo, mas a maioria das pessoas não gosta, tipo, tem que grindar pra pegar item pra fazer item. É, pior que Minecraft é isso. Tá cheio de jogo no celular que a pessoa fica tocando na tela. Até aquele cookie clicker, você fica tocando pra fazer biscoito, cara. É, o Dog Miner também, é a mesma coisa. Então isso é uma tara que todo mundo tinha e ninguém admite. E eu não sabia que as pessoas admitiam, pelo menos. Atelier vale a pena. Eu acho que, tipo, esse talvez você vai perder algumas coisas porque você não jogou outros dois Ateliers. E sendo que o do meio fala muito bem. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma série... Foi uma série que eu conheci no início desse ano. Tipo, que eu comecei a jogar, eu comprei na Saraiva por R$50 um jogo da série. E foi o último de uma trilogia, gente, de passagem. Eu comprei, eu gostei pra caralho e tipo, eu virei fã da série. Então, eu acho que vale a pena, sim. Fazendo uma comparação, Jamon, é como se eu fosse começar a jogar o Persona 5 e eu não joguei os anteriores. Não, é porque Persona 5, você tem uma referência em um jogo de 110 horas, uma referência, tipo, apareceu um... em Persona 5 é exatamente isso, apareceu um pôster. É isso que... No meio da rua que você tá mandando, tem um pôster que é referência. Esse é personagem chegando na rua e falando com você, tipo... Ah, não, eu sou mó... Os caras falando, ah, eu sou uma alquimista fodona. Aí você vai descobrir por que ela é alquimista fodona. Porque ela era a personagem principal do segundo jogo. Aí é foda. É, tipo, mas só que a história... Como eu acho que esse aí não tem um plot geral que tá guiando os três, então, tipo, é aquela coisa, como se você estivesse num jogo aleatório e aquele cara fosse fodão, se você não saber que é um personagem protagonista do jogo anterior. Ele não te afeta, ele tem uma história por trás, mas ele não tá te afetando agora. Tipo, ia ser legal saber, mas não é um grande fator. Olha, eu não tive muita experiência com casos parecidos, mas o máximo que eu consigo me lembrar é que eu comecei a jogar Suikoden, a franquia Suikoden, por Suikoden 2, e que tem referências diretas ao Suikoden 1. O jogo é uma continuação. Pior que eu já vi, mano. E pior que eu quero começar pelo 2. Eu não vou jogar o 1, não, mano. Né, então. Mas eu joguei sempre pelo 2. E eu comecei jogando pelo 2 e não tive problema nenhum. Inclusive, não senti tanta vontade de correr atrás do 1 pra jogar, porque o 2 deixa as coisas até bem explicadas, né? Você entende o que aconteceu. Eles contam. Eu imagino que o Ateliê seja a mesma coisa. Acho que dá pra começar a jogar por esse. E a história é diferente, assim como o Suikoden 2, né? Se você acha que tem um Switch, quer jogar um bom de RPG, espera por esse jogo que eu acho que vale a pena. A desenvolvedora indie Angry Mob Games anunciou faz pouco tempo que o seu party fighting game, que é o Brawlout, vai ser lançado no Switch no final desse ano. Bom, antes de tudo, pra quem nunca ouviu falar desse jogo, ele é tipo um jogo estilo Smash Bros. A gente tem os quatro personagens se batendo lá pra ver quem ganha. Ele já tá disponível na Steam, só que é como Early Access, que o jogo não tá finalizado, eles vão adicionando coisas ao longo do tempo e a galera vai dando feedback. E também vai ser lançado no Xbox One e no PS4 até o final do ano. De cara a gente vê que é a inspiração Smash, não tem como negar. Ele é um clone de Smash, cara. Eu achei bem cópia mesmo. Ele é tão clone que o logo dele, que é o Brawlout, o nome Brawlout, tem um Smash Brawl, já começa por aí. Mas o logo dele, assim, a fonte das letras, é igualzinho a do Smash Brawl. E faz até aquele efeito, tipo, quando joga pra fora da arena, tem uma arena, tipo, é luta de sumô, né? Jogar pra fora de arena, é o que o Smash é. E até faz aqueles efeitos de explosão quando sai, é muito, tipo, caralho. Você tem porcentagem também da vida. Exatamente. Então, mas mesmo com tudo isso, assim, na minha opinião, vendo o jogo, eu não gostei. Porque... Pra mim, a graça do Smash é juntar personagens de franquias diferentes para eles se socarem. Nesse jogo aí tem um sapo lutador de luta livre lá, é muito estranho. Eu não vi carisma. Mas o cara do Hyper Drifter. Hyper Light Drifter, né? Eu sempre erro a ordem dessas palavras. Eu só acerto o Hyper. Ele não... Tipo, é só ele que é de outra série? Até agora é ele. Que é da mesma empresa, né? Angry Mob Games, então... Então é meio zoado. E, mano, pior que esse jogo, tipo, eu não gostei, mas ele é muito bem falado, né? Ele tá bonito, cara. Na Steam, você vê os reviews da galera que tá nesse Early Access, eles estão elogiando, falando não, assim... Não. Tô falando do Hyper Lighter Drift. Ah, tá. Do Brawlout. O Brawlout eu achei... Puta, eu acho que ninguém jogou isso. Alguém já jogou o jogo de luta da... Tartarugas Ninjas do Wii? Sim, eu já. Puta, acho que eu joguei essa merda também. Então, algum vídeo. É muito ruim. E ele é cópia de Smash também. E ele é muito ruim. E esse aí parece isso. Tipo, é o Smash, eu não sei a mágica que eles conseguem fazer naquilo, que você é legal você bater nos outros. Nesses aí parece que é meio borrachudo, sabe? O cara toma uma porrada, parece que é de borrachas, cara. Não, os caras estão aprimorando ainda a mecânica, né? Mas eu não gostei dos modelos, não. Você não gostou dos personagens, né? Que você ainda não criou um carisma por eles, né? Mas olha só, ele é um pouco diferente de Smash, tá? Ele tem umas mecânicas diferentes, até que eles falam que os personagens não podem fazer defesas ou escudos, né? E isso permite que o jogo ele seja completamente agressivo. Então é porradaria sem fim. E aparentemente com isso você consegue mandar o personagem pra fora da arena mais rapidamente. Eu vou falar que no Smash eu tenho um grande problema que, assim, eu conheço vocês e a maioria das pessoas, quase todo mundo que eu jogo junto, joga muito melhor que eu. E tem sempre uma série de mecânicas, etc., habilidades lá que envolvem que eu não consigo executar, não sou tão bom quanto a pessoa. E eu tô a fim só de entrar na porradaria, sabe? É por isso que até que eu pego o Little Mac, que se foda, mano, eu vou meter porrada na galera. E nesse Brawlout é isso, você junta quatro negros e sai pra porrada, que se foda as técnicas, né? Não, mas tem um problema, Mario. Não sei se você concorda comigo, mas o fato de não ter defesa significa que você pode ser espancado até a morte sem dó por alguém que joga muito bem. Sim, é por isso que ele não foi feito pro cenário competitivo. Ele é uma porradaria, ele é um Brawl, velho. Mas eles estão focando no competitivo, porque na descrição da Steam fica falando, ó, vai ter modo ranqueado. Eles fizeram participação na Evo, tinha um stand deles mostrando o jogo. Eles assumem que é um fighting party game, mas estão puxando pro competitivo. É, não sei se eles vão conseguir, né? Porque hoje o jogo ele só continua vivendo, assim, por muito tempo, se eles investirem no cenário competitivo, né? Agora eu vou falar aqui, apesar de ele copiar Smash, tem muitos jogos que se deram bem copiando outros jogos descaradamente, e apesar de no começo ter ficado ruim, ele foi melhorando conforme o tempo. Um grande exemplo disso é o League of Legends, ele copiou o Dota descaradamente, e só que eles souberam melhorar o negócio, eles foram evoluindo conforme o tempo foi passando, e hoje é simplesmente um dos maiores jogos de MMO atualmente, né? E diferente de Smash, eu acho que esse Brawlout, ele tem um benefício que é o lançamento de DLCs. Só que aí você fala, não, mas o Smash também tem. O grande problema do Smash é que se eles forem lançar um DLC de um novo personagem, tem que ter toda uma licenciatura em cima do personagem, tem que ter toda uma série de licenças da franquia, da direito autoral, etc. E, pô, demora pros caras produzirem novo personagem. Como essa empresa é indie, as coisas são muito mais rápidas, né? Então eles podem lançar... É mais coxa, né? Você tá falando. Também. É, depende. Se o personagem for da Nintendo, aí não tem tanto problema, não. Mas se for que nem o Cloud lá, aí já dá um... Ah, dá problema também. Tem que ter toda uma série de aprovações lá dentro. E no Brawlout é diferente, é uma empresa indie, né? Os caras juntam dois caras lá e fazem um personagem ali, né? Uma pergunta, vocês acham que esse jogo vai vender? Eu acho. Que vai porque tá sem Smash no console. É, eu acho que vai. E é exatamente o ponto. Exatamente. Sabe, ó, eu acho assim, pra quem nunca jogou Smash antes, se for jogar esse jogo, vai se divertir. Porque tem que ser com várias pessoas, obviamente, sozinho é bem chato. Mas é um estilo que o pessoal joga, dá risada, se diverte. Mas se você joga Smash faz muito tempo, vai ser relativamente decepcionante. Ah, não, não. Se você é uma das galeras de você sabe qual lugar lá, que joga competitivamente e reclama, e reclama que um personagem é quebrado e outro não, você não vai se divertir com esse jogo. Mas, sinceramente, eu acho que esses caras nem com Smash Bros. Eles se divertem, então... Vai dar na mesma. A Nintendo anunciou essa semana que eles vão trazer uma nova edição do Nintendo World Championships, né? Que é aquele campeonato que contém vários jogos da Nintendo e é uma competição geral pra ver quem que é o melhor jogador da Nintendo, né? Ocorreram duas edições dessa competição, que foi uma em 95, não me lembro, e a outra em 2015, que foi antes da E3, né? Por acaso, eu tava lá e eu até já comentei aqui no podcast minhas experiências, né? Então, a Nintendo anunciou uma nova versão pra 2017 e as coisas já estão rolando já, né? Eles vão fazer uma seletiva entre agosto e setembro em 8 lojas da Best Buy nos Estados Unidos, né? E eles vão fazer uma trévia, ó, vão fazer uma seletiva utilizando o Mario Kart 7, né? Então vão ter, tipo, pra menores de 13 anos e pra maiores de 13 anos e a galera vai correr com regras específicas até, tipo, ter os 8 melhores jogadores, eu acho que de cada categoria, que aí em outubro vão competir no evento principal, né? Pera aí, Mario, você falou Mario Kart 7? É Mario Kart 7. É de 3DS mesmo, não é 8? É, de 3DS, exatamente. Vai ser no Time Trial ainda. Que estranho. É, então, eu também achei bem estranho essa seletiva, porque na outra vez eram 3 jogos que você tinha que competir, né? E o Nintendo World Championships, ele funciona assim. Se for igual ao de 2015, os 8 jogadores que foram finalistas lá, eles vão competir uma série de jogos. E são jogos diferentes, né? É um jogo de plataforma, tem tipo Balloon Fight, Metroid... Tem Splatoon, tem Smash. Então, são jogos diversos que independem da habilidade em uma coisa específica, né? Se você for jogador muito bom de Smash, não significa que você vai ser jogador muito bom em Mario. Depende, sim. A habilidade específica que você tem que ser é que você tem que ser bom em videogame, mano. É, exato. Não, então, você tem que ser bom em videogame, mas não bom em jogo de luta, né? Que nem se você for jogador profissional de jogo de luta, não significa que você vai ser muito bom no Mario Kart, né? Até porque jogos da Nintendo tem muita aleatoriedade, né? Mas a triagem de 2015 eu achei que foi melhor porque porque teve mais jogos, né? Você podia selecionar melhor. E agora é só Mario Kart 7. E eu conheço muito nego que é muito bom em Mario Kart 7, mas é ruim em outros jogos, cara. Que zoado. Eu não gosto desse Mario Kart e jogo bem os outros. Eu ia me fuder muito. Que, por sinal, eu lembrei de uma coisa, Mario. Ah. Por que isso aí se chama World Championships? Se é só na porra dos Estados Unidos. Ué, se você não saber, os Estados Unidos é o mundo. A Nintendo é seletiva a esse ponto, né? E, inclusive, eles vão fazer um merchanzinho lá nas lojas da Best Buy lá, como sempre, vão exibir os jogos demos lá, né? É, na verdade, esse Nintendo World Championships é só uma maquiagem, assim, pra eles fazerem um eventinho de demonstração, né? É, o que vocês acharam do evento? Vocês acham... Vocês vão ficar na expectativa pra assistir? Eu detestei o primeiro e não quero nem saber o segundo. Sério? Nossa, você detestou, caralho, mano? Eu já falei isso aqui, eu já tive essa discussão. É, mas eu acho que eu esqueci de tão errado que era. Não, eu não gosto. Caralho. Eu acho meio bobão. Eu não acho bobão, eu acho divertido, legal, assim. Mas eu fico muito puto mesmo de não poder participar. Então, não gosto muito de ver. Você participou da versão brasileira. Nossa, grande coisa, né? Não, o Lucas participou do Nintendo World Championships que a gente fez, a NPari fez o... No mesmo, mano. Cara, nem lembra, você ganhou ainda, não foi? Cara, não lembra, mano. Só eu porque ele não ganhou porra nenhuma, agora ele fica triste ainda. Ai, ai. Mas foi da hora, cara. A gente fez uma porrada de jogo, colocou Bomberman lá, colocou... Não, foi legal. É que eu achei que você tava falando do torneio oficial do Mario Kart 8 que teve aqui. E aquele não, que se Smash, foda, tá que eu nem se compara com o evento grande torneio que foi... Uma pergunta, o Earthbound Beginnings, ele foi anunciado nesse campeonato, nesse Nintendo Championship? Foi, no de 2015. Então, talvez Mother 3, isso me animaria. Talvez qualquer coisa, eles podem anunciar um novo jogo lá a qualquer momento. Mano, Mother 3 ali ia ser bom. Aí eu ia falar que valeu a pena esse Nintendo Championship, você ia mudar minha opinião. Eles vão anunciar Nintendogs 3, sabe? Uma coisa bem aleatória. Assim. Esse é um bom jogo, podia ser, inclusive. Nintendogs foi best score no... Nintendogs com tubarão, sabe? Você vai cuidar de um tubarão, é isso? É, você corta assim o sangue e joga. E tem sharks, né? Não. É, só pra me redimir um pouco, porque o Jamon tá falando meio mal, mas pra mim o Nintendo World Championships é uma competição da Nintendo como deveria ser, sabe? Com bastante diversão, galera participando da aleatoriedade lá, e mano, você pode ser muito bom, que às vezes você pode se ferrar por alguma coisinha aleatória, e a parada lá é dar risada mesmo, então eu vou ficar no espectáculo pra assistir. Oi. Desculpa de cortar, mas ó, eu tô entendendo dois pontos de vista. O Nintendo World Championships, você presenciou, você tava lá pessoalmente. É, eu fui lá. Então, eu acredito que esse seja um tipo de evento que você estar presente é uma experiência totalmente diferente do que assistir. É, o Mario ele vai ver pela internet e vai descobrir que é uma bosta. É, vamos ver, a gente vai descobrir isso em outubro, né, mano? Não é isso que eu queria dizer, Jamon. Eu tentei usar um eufemismo aqui, me entrevei. Mas olha só, considerando que são 8 jogos lá, que jogos que vocês gostariam que estivesse lá, tipo, na competição? Bomberman seria uma boa. Bomberman não. Eu acho que tinha que ser jogo da Nintendo. Não, mas Bomberman do Switch, por que não? Não, mas não, publisher... publicado não, é produzido pra Nintendo. Nos outros foi assim, não foi? Ou teve... Não, foi assim. Mas aí fica difícil, né? Porque se eles usarem como foi, tipo... O console atual que é o Switch, um jogo retrô? Não, mas eles não usaram só o Wii U, eles usaram jogos mais antigos, Balloon Fight, não era? Não, era então, mas Wii U? É o que eu tô falando. Então, mas era, tipo, 4 jogos do Wii U e 4 jogos clássicos, né? Ó, gente, mas eu acho que tem jogo suficiente pra fazer isso. Tem o ARMS, tem Splatoon e tem Mario Kart. Esses isso, 3 jogos, essencialmente, são jogos competitivos. Já dão no Switch, Que já dá lá. E eles poderiam... Algum jogo novo, assim, sabe? Colocar um Pocket. Vai ser um anti-Switch. Não, pode ser um anti-Switch, pode ser um jogo de lançamento, né? Porque Super Mario Maker, na época, tava pra ser lançado e eles colocaram lá. Então, acho que seria o Mario Odyssey. Não, Mario Odyssey não. Ele não é um jogo... Pode ser um time trial lá. Eu acho que é bem provável que seja até a final. Eu acho muito improvável, porque o objetivo do Mario Maker e do Mario Odyssey são diferentes, sabe? É, não... O desafio não é terminar a fase. Eu não sei um jogo... Não sei qual jogo ia estar lançando. Rayman. O Pokken, não... caralho. Rayman, que Pokken, velho. Esquece o Pokken. Tem, cara. Eles têm que fazer propaganda do jogo. Ô, Lucas fala do Pokken porque tem um Lucario e fica com essa porra aí. Eu não, mas vai chupar a rola do Farimba, vai, irmão. Tudo bem, mas jogo retrô. Considerando o fator competitivo e divertido também, né? Você vê, eles colocaram Metroid e ficou legal. Eu ia achar legal um Tetris, sabia? Puyo? Não, Puyo não, é o... Tem o da Nintendo, esqueci o nome agora, Panel de Pomo, né? Que ninguém liga, né? É. Tem aquele Kirby lá de 3DS, que é multiplayer, que é de luta, de estilo Smash também. Acho que alternativas não faltam. É, pode ser, é verdade. Mas retrô, né, velho? Retrô 3DS, você tá meio sacaneando já. Ice Climbers, vê quem não... Quem morre não, primeiro. Não, é bosta, é lixo. Ice Climbers é bosta, não. Não sei, cara, então. Balloon Fight de novo. De novo, né? Porque... Não, mas agora uma lembrando o Iwata, velho. Mano, já deu. O Iwata morreu já faz 2 anos, cara. Para, tipo... Mario. Vai tomar no meio do seu anos, velho. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos o grande comentário do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Então vou pedir, como sempre, para o Jumon fazer as honras, por favor. Olá, amigos. O último cast foi o mais sincero que eu vi até hoje. Continuem assim. É elogio? É, também não sei se é elogio ou não, mas eu não entendi a sinceridade. Tipo, até que ponto a gente foi sincero. Se ele falou continue assim, ele gostou. Não, mas será que nos outros a gente tava mentindo? Será que a gente passou a impressão de estar sendo falso? Sei lá, mas eu achei o último cast, assim, pessoalmente, achei muito ruim. Então, tamo indo, né? Caralho, João. Olha a sinceridade aí, ó. Nossa, Rodney. Eu fui pego por surpresa, que ia falar bom, mas... Obrigado, hein, João. É nóis. Acho uma boa que vocês joguem a franquia Dragon Quest. Embora a jogabilidade seja muito rústica, tem lá seu charme e é muito divertida. Eu concordo. Pode continuar? Pode continuar? Pode, né? Você já deu sua opinião suprema, né? Tá concordando, se o João concordou, tá tudo certo. E seguindo a lógica de vocês sobre falar em cada cast de Fire Emblem, quero lhes perguntar, em especial o Jeff, que não está aqui hoje, ele deu muita sorte. Jogos de RPG tático que vocês mais gostam. Meu top 3 na atualidade é Fire Emblem Awakening de 3DS, Final Fantasy Tactics, A Guerra dos Leões, que eu fui procurar The War of the Lions, e o insuperável Tactics Ogre Let's Climb Up Together, do Super Nintendo. Posso falar primeiro, antes que o Jamon fale de Fire Emblem? Vai, manda aí. Então, eu gosto muito do Advance Wars, a série, eu acho muito boa. Eu também curto Advance Wars, cara. É, então... O de DS eu achava meio estranho, porque era muita coisa mais tensa. Ah, mas aí quando foi mais anime, você gostou, né, seu filho da puta? Não, eu gostava do primeiro de Game Boy. E o Mario? Pera, não, são 3, caceta. Não, eu falei um. Eu pensei três. Eu demorei, mas pensei três. Fire Emblem, né? Não, Fire Emblem é um ótimo jogo, mas eu gosto muito de Final Fantasy Tactics, então eu vou ficar com a franquia, mas se eu puder escolher um dos 3 jogos deles, né, eu vou colocar os 3 na lista. Eu escolheria o do Game Boy Advance. Nossa, eu pensava que era do PS1, que é o amado. Não. Não gosto dos meus personagens morrendo, eu nunca mais vê-los. Os meus 3, eu demorei pra pensar, mas eu acho que eu colocaria o Fire Emblem Awakening, o Devil Survivor Overclocked, os dois do 3DS, e Valkyria Chronicles, porque eu tinha esquecido completamente que isso é considerado RPG tático, então é um puta jogão. Mas ele foi a prelúdio de Final Fantasy Tactics, então. Não, Valkyria Chronicles. Ah, não, eu pensei, nossa, entendi diferente por forma, mas enfim. É aquele dos tanques? É, sempre que eu falo Valkyria Chronicles, é o dos tanques. É sempre que eu falo Valkyria Chronicles, lembro de Valkyria Profile, e o assunto desanda pra Valkyria Profile. Não, desanda pra Final Fantasy Tactics, né? Esse é o problema. E Valice e tudo mais. E se o Jefferson tivesse aqui, eu tenho certeza que ele falaria Project Crosszone, porque só ele joga essa merda. É, então, Project Crosszone 2, realmente, um Fire Emblem, eu acho que o Path of Radiance ou o Radiant Dawn, dos dois, que são os que ele mais curte, e eu não sei o terceiro. Esse Ogre aí, Tactics Ogre, que ele falou muito bem uma vez, que eu lembro. Não, o Jefferson gosta de Advanced Wars, eu acho que ele colocaria Advanced Wars na lista. Olha só. Se tivesse um Tactics de Wave Racer, eu acho que o Jefferson colocaria na lista. Puta, mano, esse jogo é muito ruim. O Jefferson gosta, cara. Cara, olha só, eu fui numa Playland esses dias, cara, parecia que eu tinha entrado num portal do tempo. E tinha ido pra um ano de 96, assim. Cara, só tinha fliperama antigo, mano. Sabe, Daytona, essas merdas, assim. Coleciono videogame e vendi meu Wave Racer, mano. Olha o então, nível. Tinha um fliperama do Wave Racer lá, cara. Eu falei, meu Deus, cara, eu voltei 20 anos no tempo, mano. Não é possível. Esse jogo é de 97, sei lá, mano. E é ruim. Mas o Jefferson gosta. De GameCube é ok. Abraço pro Jefferson, que não tá ouvindo o podcast. A gente hateou os jogos dele. Foi mal. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar no nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, 6:00 PM, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Não deixe de compartilhar esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo, e aproveite para nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.